bem-vinda pra sua nova vida, minha linda. O amor não finda, nossa e da deusa que tua alma blinda. Vem dar o ar da sua graça e provar da sina de nascer mina, brincar entre catrinas e colombinas pra achar seu próprio caminho longe da Belinda. Suas próprias palavras entre Forbella e Elisa Lucinda. Já nasci sábia e aprenderá tudo que não sabe ainda. Bem-vinda, minha linda, bem-vinda. E se a roda da vida fosse uma ciranda, pra tudo tem uma cantiga. A natureza não é nós que comanda, tirar o peso pra aprofundar. O boi da cara preta é bom e é só o boi bumbá. Jogo de cintura prende no bambolear. Se equilibrar andando em cima de uma corda bamba, pra ser forte e flexível que nem o bambu do panda. Em terra de Highlander ser a fênix, levando a verdade na íris, abrindo a mente sem travar o cox, diz Alice Ruiz. De que importa o sentido se tudo vibra, é meio que abra cadabra mesmo. O lance é manter a fibra aí, mais um tabu que se quebra, mais uma patata que cresce. Cancelem o apocalipse, todos os eremerece merecem. Bem-vinda pra sua nova vida, minha linda. O amor não finda, nossa e da deusa que tua alma brinda. Toda liberdade, toda liberdade, para a pérola rosa. E aprenderá tudo que não sabe ainda. Bem-vinda, minha linda, bem-vinda. O amor não finda, a nossa e da deusa que tua alma blinda. Gratidão por mais uma vez ter quem ouça minha voz. Nós. Thank you.